e oprimidos, vinde a mim. É, só chegou. E certamente eu vos aliviarei. Paz, alegria e descanso vos darei. Eu sou suave, okay. E o meu fardo é leve. Não há problema que eu não consiga resolver. Não tenha medo, confia em mim. Sua vida me entregue. Tudo que eu mais quero é cuidar de você. Eu estou à porta e batendo. Se você deixar, se você me deixar entrar, sua vida mudarei. Essa vida de ficar aí parado, jogado, largado, apavorado, bolado, zoado. Definitivamente perdido no seu pecado. Coitado, ainda não se ligou quem tá do seu lado. Mas brilhou o sol da justiça chegado. E a tristeza que te acompanhava ficou no passado. O acordo é esse, vida eterna, negócio fechado. Tudo certo, pode crer, está consumado. Mas só vive isso quem teve um coração mudado. Quem se abriu de verdade pra ser transformado. Se liga, truta, e ouça com todo cuidado. Sem essa de ficar aí, desconfiado. FLG, não perdeu tempo e mandou o recado. Meu nome é DJ Alpist, você tá ligado. Jesus está te chamando, não fique aí parado. Só ouvir a voz, abrir a porta e dizer muito obrigado. Eu estou à porta e bato. Se você me deixar entrar, sua vida mudarei. Deixar entrar, seu melhor amigo serei.